siga. Bom dia. Solicito autorização para o reboque da posição 10 do Pátio Honda para a posição 5 última do Pátio 3, por favor. Autoridade, reporte ao término. Ok, cliente, reportar ao término. Prontidona, pode prosseguir a descida 2000, sua 38 no meio, senhor? Firme, então 38 no meio, desce, mantenha 2000 pés, ajuste o altímetro no 0 no 3, informe estabilização do procedimento LS, foi pista no 0. Comile 13, descida 2000, vai reportar estabilizado na X-ray, dá 1 no 0, sua 38 no meio. Então, Azul Alfa, X-ray Bravo, falando que está rendido no motor do K3, bom dia. Sete, bom dia. A gente dá 1911, call now, receive center 125.1, if enable 123.8. Roger, Argentina 1911, we'll call on 125 decimal 1 if I never 1238 or long. Paulo Salvador, é o Sam, Mike, X-ray Delta. Mike, X-ray Delta, prossiga. Só retificando, eu tinha solicitado autorização para o push da 10 para 5 Lima no Pátio 3. O colega da infraero aqui informou que agora vai ser a 4 Lima, ok? Ok, sim. Obrigado. alta 3896. Eu apresento o nome completo final, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. Gente, senhor, bom dia, 3896. Meia na escuta, doutor? Bom dia, senhor. 3896 na sua escuta. Bom dia. Pouso autorizado no 50 graus, 5 nós, ajuste de altímetro no 013. Ok, o pouso autorizado na 103896. São 3896, no solo 48, velha direita, via taxi Fox, mantenha me escuta, prossiga taxi via Alfa, Juliette, portão 7. Gente, senhorita, até o portão 7, na sua escuta, são 3896, um bom dia. Comodoro, tá Mike XV Delta, informa o término do reboque, muito obrigado, bom dia. E bom dia. dia, aqui é o Gol, Golf Eco. Presta autorização de reboque do pátio principal, remota 13 para pátio principal, posição 10. Está autorizado, constatando. Ok, obrigado. Gol, Golf, Golf Eco, informando o término do reboque, obrigado, bom dia. Gente, bom dia.